amor é fogo, é lava de vulcão. Em nome desse amor, nada é pecado, nada é proibido. Você é o meu mundo, eu sou seu paraíso. Somos almas gêmeas como o céu e o mar. O meu coração não aguenta mais tanto sofrimento. A gente não precisa mais dar tempo ao tempo. Acho que nunca é tarde pra recomeçar. Eu sinto.